acorda. Então acorda. Então acorda. Então acorda. Acorda. Acorda. Acorda. Acorda. Então acorda. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila. Não espere acontecer, faça acontecer pro resto da tua vida, irmão. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila. Versos contido em cada passo, em qualquer estado, seja triste ou humorado, tô criando até sentido figurado. Me aligero, adquiro um bom progresso, por isso me manifesto pelo jeito mais correto. Falando sério, essa é minha rotina, pra não cair no tédio, somo rima e poesia. Pra quem desacredita, fui, voltei, tô mais alto que imagina. Isso aqui faz por amor e por toda a minha vida, que cada frase que eu faço, vou ganhando o meu dia. Ainda não é o meu ganha-pão, mas tá valendo a intenção. Tô de pés no chão, me equilibrando pra alcançar os sonhos bons. Com determinação, sem desatinar folhas da mão até quando eu ir descansar. Não durmo, descanso só pra acabar pensando em várias tretas. Descarrego junto com a caneca, eu sigo alternativo, represento o rap rio grandino. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila. Não espere acontecer, faça acontecer pro resto da tua vida, irmão. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila. Pra quem desacreditou, tô que tô. Uns nasceram pra ver o rap e eu com muitos pra ser. Rimas vou mostrar verdadeiramente como eu sou, o que sou e não deixa de ser aquilo que você quis. Sou assim e nunca mudo. Sou a verdade nua e crua, corroendo sua mentira. Dou valor a cada palavra ouvida. Um incentivo dos amigos, crequetito e dão a vida. Acordo, é mais um dia, lavo o rosto. Eu tô na correria, suando pra ter o que eu quero. Presente pro coroa, o sorriso da família, apoiando quem precisa, gravando minhas trilhas. Pra mostrar um pouco de mim, vejo falando de mim. Eles me julgam, mas não mandam em mim. Seja você o dono de si mesmo. Se mova, não mosca, se mova e corra. Se caiu, se erga com mais força. Um dia após outro, vivendo, aprendendo com o tempo. Então acorda, quando ainda há tempo. Se levanta, não perca o foco. Meu papel tá feito desde o início e sem tropeço. Eu plantei o bem, vou colher o que mereço. Meu papel tá feito desde o início sem tropeço. Eu plantei o bem e vou colher o que mereço. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila. Não espere acontecer, faça acontecer pro resto da tua vida, irmão. Então acorda, levanta dessa cama. A vida não para, parar não adianta. Sem fugir das brigas, se agarra com força e não vacila.